Em 5 segundos, podcast do Alexandre Senna. Olá a todos, eu sou o Alexandre Senna, trazendo para vocês mais um podcast. Esta é a edição número 11, de 19 de setembro de 2005. A gente ouve aí no fundo o som do Paul Van Dyk, que fez um show bárbaro sábado retrasado aqui em Brasília, dentro do Brasília Music Festival. Foi um daqueles shows que valem cada centavo pago pelo ingresso, muito bom mesmo. Nada a dever aos melhores shows de trance que volta e meia sacodem a Europa. Eu só queria fazer uma pequena reparação aqui quanto à nacionalidade do Paul Van Dyk. Ao contrário do que eu falei na edição passada, na verdade ele nasceu na Alemanha, é um DJ alemão. A galera no show até ergueu uma bandeira da Alemanha na plateia, no início da apresentação dele. Foi um show muito cheio de energia, muito vibrante. Realmente vou guardar boas recordações dele. Bom, eu vou começar esse podcast à la Guy Leitz, falando de algumas novidades da Apple que sacudiram o mundo da música digital. E também, por que não, o mundo dos podcasts. Tivemos aí no último dia 7 o lançamento, o aguardado lançamento do celular Rocker, também conhecido como iPhone. Uma parceria da Apple com a Motorola. Foi um lançamento aguardado, sem dúvidas, mas que se revelou decepcionante, principalmente no quesito design. O Rocker definitivamente não tem um visual muito atraente, é todo quadradão, convencional, em nada lembra outros produtos da Apple e mesmo da Motorola. Também em termos de recursos, ele se mostra bastante limitado. Embora ele tenha acesso à iTunes Music Store, a loja de música digital da Apple, esse celular Rocker só armazena no máximo 100 músicas. Mesmo que sobre espaço na memória, ele não deixa colocar mais de 100 músicas. É uma limitação que muitos consideram como estratégia da Apple para evitar que o Rocker prejudique a venda do iPod. Achei uma bela mancada da Apple, não sei, posso até estar enganado, mas o grande chamariz dos produtos da empresa sempre foi a abundância de recursos. Eles sempre procuraram nivelar seus produtos para cima, no tocante à disponibilidade de recursos. Talvez o Rocker pegue, talvez não. Vamos ver como vai ser o comportamento dos consumidores nos próximos meses. Mas o Rocker acabou sendo ofuscado por outro lançamento que foi anunciado no mesmo dia. A nova e minúscula versão do iPod, o iPod Nano. Eu tenho que confessar aqui que fiquei simplesmente apaixonado pelo iPod Nano. Pelo reduzido tamanho dele e pelos recursos que competem de igual para igual com o iPod convencional. O iPod Nano também tem tela colorida, você pode armazenar fotos nele, fazer slideshows com música, ouvir podcasts melhorados com imagens, enfim, o melhor dos mundos em termos de aparelho portátil de música digital. Claro que, em virtude do tamanho reduzido, a capacidade de armazenamento do iPod Nano é muito menor que a do iPod convencional. Enquanto o iPod maior chega a ter 60 GB de capacidade de armazenamento, o iPod Nano veio com modelo de 2 e de 4 GB. E em vez de um HD, o iPod Nano armazena os dados numa memória flash. Daí porque ele consegue ser tão pequenininho e fino. Ele é da espessura de um lápis, ou menos até. Gostei muito do iPod Nano. É um dos presentes de Natal que eu quero me dar. Se eu conseguir juntar dinheiro até lá, né? Vamos ver. Junto com essas novidades em hardware, o celular Rocker e o iPod Nano, a Apple lançou também uma nova versão do iTunes, a versão 5 do iTunes. Trouxe algumas melhorias relativas à organização de pastas, deu uma enxugada no visual, ficou mais moderno, o visor com informações sobre a música executada agora se assemelha do iPod, a disposição das informações se assemelha ao iPod, foi uma atualização muito bem-vinda. Igualmente bem-vinda foi a atualização do QuickTime, a versão 7.0.2, que corrigiu inúmeras limitações presentes na versão de lançamento do QuickTime 7. A mais grave, a meu ver, foi o problema com os podcasts melhorados. O QuickTime 7, vejam só, não conseguia abrir os arquivos em AAC com podcast melhorado, coisa que a versão anterior, a versão 6, fazia sem problemas. Eu acho que esse QuickTime 7 foi lançado meio às pressas para coincidir com o lançamento do sistema operacional Tiger, da Apple, imagino eu. Daí fiquei com a impressão de que ainda era uma versão beta. A versão para valer agora é essa, 7.0.2, que já está disponível para download no site da Apple. E, claro, a concorrência teve que se mexer para fazer frente às novidades da Apple. A maior reação veio da Sony, que mantém uma disputa acirrada com a Apple pelo mercado de tocadores portáteis de MP3. A Sony lançou uma nova linha de tocadores de MP3, que se assemelha um pouco a um grande feijão. Daí o nome, ou apelido que ganharam de Sony Beans, Beans feijão em inglês. Na verdade, são grandes feijões coloridos, disponíveis em várias cores e tem um design interessante, arrojado. A Sony, como eu falei, disputa pau a pau o mercado de tocadores com o iPod da Apple. Mas é interessante observar que essa disputa está mais acirrada no Japão, onde fica a sede da Sony e lá eles são bem fortes, e também na Europa. Nos Estados Unidos, terra da Apple, só dá iPod. As pessoas quase não ouvem falar em tocadores de MP3 da Sony. Aqui no Brasil, apesar da política suicida de preços da Apple, o iPod ainda é o mais conhecido e o mais cobiçado. O concorrente maior do iPod aqui no Brasil, eu acho, é a linha de tocadores da Creative, que oferecem produtos com boa capacidade de armazenamento a um preço mais competitivo. Eles só perdem mesmo no quesito do tamanho e do design. A Sony aqui é mais famosa pela linha de câmeras digitais, filmadores digitais e equipamentos de vídeo. Ela ainda não conquistou o mercado de tocadores portáteis de música, até porque eles insistiram muito tempo em tentar impor um formato próprio de música, um tal de A-Track, que não vingou. Eles acabaram tendo que se render mesmo ao MP3 velho de guerra. Mas vamos ver. A Sony é uma empresa conhecida por suas táticas agressivas de mercado. Quem sabe ela não acaba lançando um produto que realmente possa ter o mesmo apelo que o iPod. Enfim, a disputa promete e imagino que quem ganha com isso é o consumidor, o entusiasta de produtos e equipamentos digitais. Eu queria encerrar esse primeiro bloco, antes da música, falando rapidamente da mudança que pegou os usuários brasileiros do Orkut de surpresa. Como muitos já sabem, o Google finalmente resolveu tomar conta para valer do Orkut e passou a vincular as contas do Orkut a uma conta no Google, o Google Accounts. Agora, só quem tem conta no Google Accounts ou no Gmail consegue acessar o Orkut. É uma vinculação semelhante à que ocorre com o Passport, da Microsoft, que dá acesso ao Hotmail, ao MSN e outras atrações da Microsoft. E mais semelhante ainda ao ID do Yahoo. No Yahoo você tem um login único para acessar o e-mail, o Yahoo Grupos, o porta-arquivos e outros recursos do Yahoo. Pois bem, agora o Google também vai passar a usar esse cadastro único para a pessoa utilizar o Orkut, o Gmail, o Google Talk, o Google Groups, entre outros. O problema foi que essa mudança foi implementada de uma hora para outra e a imensa maioria dos usuários do Orkut não tinha cadastro no Google, nem conta no Gmail. Foi um Deus nos acuda nos primeiros dias da mudança. Muita gente sem conseguir acessar. Parece que mesmo pelo Google Accounts, se a pessoa cadastrava lá com outro e-mail que não o Gmail, também tinha dificuldades para acessar o Orkut. E percebeu-se o desespero de muitos internautas brasileiros, já que o Orkut passou a fazer parte do dia a dia de uma grande parte da população brasileira com acesso à internet. Está havendo muita especulação a respeito dessa mudança. Muita gente voltou a acreditar naquele boato de que o Orkut passaria a ser pago. A imaginação correu solta. Eu acho que fechar o acesso ao Orkut, passar a cobrar pelo serviço, seria um tiro no próprio pé. Não acredito nisso. Acho que o Google, a empresa Google, né, tem se mostrado muito sábia e inovadora em tudo que faz. E apesar do aspecto meio traumático dessa mudança, pelo menos no início, imagino que eles sabem o que estão fazendo. Imagino, e isso é uma opinião pessoal minha, que o Orkut deve se sustentar financeiramente agora por anúncios. Mas não seriam banners de anunciantes. Acho que a jogada do Google talvez seja colocar aqueles anunciozinhos contextualizados, o Google AdSense, anúncios em texto, contextualizados de acordo com o perfil de cada usuário do Orkut. Assim, por exemplo, uma pessoa que no seu perfil do Orkut se mostre aficionada por carros, pode ver anúncios de revendas ou montadores de automóvel. Se a pessoa gosta de cães, vai ter anúncios de pet shops ou de produtos para cães, e assim por diante. Eu acho que seria um modelo de negócio interessante e mais condizente com a filosofia que o Google sempre vem mostrando nessa sua ascendente trajetória no mundo da internet. Vamos fazer um intervalo para a música. Eu trago aqui mais uma faixa do CD Wired, sob licença Creative Commons. Esse CD trouxe vários nomes consagrados. Um deles são os lendários Beastie Boys, que aqui aparecem com a faixa Now Get Busy. Vamos ouvir. O som dos Beastie Boys com Now Get Busy, faixa do CD Wired, sob licença Creative Commons. E agora a gente abre espaço para o Marcelo Marçal divulgar o podcast dele aqui. Vamos ouvir a promo do Tech Podcast, aliás, muito criativa, curtam só. Sejam bem-vindos a mais um Quiz Tech Podcast. Estamos aqui com o grande Alexandre Senna, que irá testar seu grau de nerd. Podemos começar? Preparados? Vamos lá, então. Primeira pergunta. O que é AGP? Não responda agora, vamos dar as opções. Quando eu disser valendo, você responde, tá? Repetindo a pergunta. O que é AGP? Alternativa A. Intérprete e compositor de um gênero musical muito popular no Brasil. Alternativa B. Especialista em configuração e instalação de servidores de arquivos Linux. Alternativa C. Tipo de barramento utilizado em adaptadores de vídeo. Valendo! Acho que é a letra C. Tempo esgotado. Segunda pergunta. Endereço IP é... Alternativa A. A localização, cidade, rua e número, de uma espécie de árvore de flores amarelas. Alternativa B. O local onde são armazenados detergentes que tem o slogan Dúvida por quê? Alternativa C. Número único utilizado por computadores para serem localizados em uma rede. Valendo! Acho que é C. Tempo esgotado. Terceira pergunta. Para ligar dois computadores em rede sem utilizar um switch, você deve... Alternativa A. Fazer um cabo Kosovo. Alternativa B. Fazer um cabo Casmão. Alternativa C. fazer um cabo crossover. Valendo! Também acho que é a letra C. Tempo esgotado. Se você quer saber a resposta dessas perguntas e saber um pouco mais sobre as novidades de tecnologia, assine o Tech Podcast. www.techpod.org. Espero vocês lá. Tech Podcast. Tá aí Marcelo Marçal e o Tech Podcast. Se você quiser divulgar seu podcast, manda sua promo para o meu Gmail, alexandresena@gmail.com, que eu divulgo com o maior prazer. Mas eu vou ter que falar agora de um assunto meio espinhudo, mas do qual eu não posso me abster de falar, que tem sido o comportamento da mídia frente à crise política que já completa 4 meses. Crise política que atingiu em cheio o governo Lula e também o Congresso Nacional. Eu que sempre acompanho o comportamento de alguns veículos de comunicação, mais especificamente a TV Globo, a Editora Abril e os jornais Folha de São Paulo e Estado de São Paulo, tenho analisado e concluído, com tristeza até, o quanto o comportamento de alguns desses veículos tem sido cada vez mais regidos por interesses comerciais e políticos, em detrimento do interesse público, em detrimento do bem-estar da sociedade. Como eu escrevi outro dia, o lado bom dessas crises políticas é que se expõem não só as mazelas dos políticos, dos empresários, do poder público em geral, mas também caem as máscaras de boa parte da imprensa brasileira. E tem havido um festival de atrapalhadas. Claro, há muitos acertos também, mas a imprensa brasileira carece de um pouco mais de frieza na abordagem de crises políticas graves como essa. Os jornalistas meio que se envolvem emocionalmente. Tem a concorrência entre os jornais, revistas e TVs, para ver quem dá o furo, quem é o primeiro a desmascarar uma falcatrua ou uma suposta falcatrua. Há também a pressão de políticos e empresários e até mesmo um conluio entre a direção desses veículos de comunicação e determinados setores políticos. Por vezes, o comportamento da mídia nesse momento de crise beira a irresponsabilidade. Acho que o momento mais emblemático desse comportamento foi naquela edição do Jornal Nacional, em que eles divulgaram, com estardalhaço, uma lista de supostos sacadores da conta do Banco Rural, a famosa conta do Marcos Valério na agência do Banco Rural do Brasília Shopping, com base no registro de entrada do prédio. Tinha gente ligada a parlamentares que ia ao banco normalmente para pagar contas diversas, mas o Jornal Nacional indiscriminadamente colocou todo mundo no mesmo balaio, tanto os clientes normais do banco, quanto os sacadores do Mensalão. Essa lista deu o que falar. Muita gente depois conseguiu provar que não tinha nada a ver com a história. Tinha casos até de homônimos, que foram identificados como sendo assessores de deputados. Foi o que a gente chama no jornalismo de barriga. Uma notícia errada, falsa, inverídica. Foi uma tremenda barriga da Globo, uma tremenda barriga do Jornal Nacional, e que aconteceu exatamente pela ânsia da emissora em dar o furo, em sair na frente dos concorrentes. Claro que também houve, imagino eu, o interesse de fazer uma média com o PFL. A lista, aliás, surgiu a partir de um levantamento feito por um deputado do PFL. Mas enfim, a Globo, além de todo o seu retrospecto de ser uma emissora parcial, manipuladora, que muitas vezes usa o seu departamento jornalístico para defender seus interesses comerciais, durante essa crise atual, por diversas vezes mostrou ter um jornalismo não muito confiável, que faz estardalhaços desnecessários. E um estardalhaço na Globo, com a parcela significativa de audiência que ela possui, pode destruir para sempre a reputação de uma pessoa, seja ela uma pessoa pública, ou um empresário, um trabalhador, enfim, é um tipo de jornalismo que muitas vezes é um desserviço à nação. Mas é engraçado observar que o noticiário da Globo tem um comportamento meio flutuante. Embora na maior parte do tempo a Globo tenha sido bastante incisiva na cobertura da crise política, vez ou outra a gente nota que eles meio que douram a pílula, tentam atenuar um pouco o foco da crise no governo. Às vezes é algo tão sutil que o telespectador comum não percebe. Mas o que rola nos bastidores é mera jogada política. A Globo sempre teve uma postura chapa branca, sempre defendeu o governo, ou pelo menos sempre procurou defender certos elementos do governo que, de alguma forma, agem como facilitadores para determinados interesses da emissora. Não por acaso, o Lula indicou para comandar o Ministério das Comunicações o senador Hélio Costa, que já foi jornalista da Globo e que sempre teve um posicionamento político mais identificado com os interesses das emissoras de rádio e televisão. A escolha de Hélio Costa para ocupar um cargo tão estratégico foi um sinal claro de que o lobby das emissoras, sob o comando da Globo, surtiu efeito. deixaram a raposa para tomar conta do galinheiro. E, embora a Globo negue de pé junto, a questão do empréstimo junto ao BNDES para regularizar a situação da Globopar, a holding que controla as empresas do grupo, esse empréstimo tem sido outra moeda de troca importante nas relações entre a Globo e o governo. No último discurso, antes da votação que decidiu a cassação de seu mandato, o deputado, agora ex-deputado Roberto Jefferson, citou novamente a questão desse empréstimo da Globo junto ao BNDES. A Globo negou, o BNDES também negou em nota oficial, mas a questão é que essa história é muito nebulosa. Claro, faltam fatos concretos, provas reais de que, de alguma forma, o governo beneficiou a Globo, facilitando o acesso ao empréstimo do BNDES, em troca de apoio político e mesmo de uma abordagem mais branda no noticiário da emissora, em relação ao governo. Mas as circunstâncias são muito estranhas. E é bom lembrar que, embora Roberto Jefferson nunca tenha apresentado prova nenhuma das denúncias que ele fez, a própria investigação da CPI e as investigações também da Polícia Federal acabaram confirmando muitas dessas denúncias. Mas há um outro veículo da imprensa que, na minha opinião, tem tido uma postura ainda mais nefasta que a da Globo em relação à cobertura desse escândalo que atingiu o governo Lula e o Congresso Nacional. Eu estou falando agora da revista Veja, a publicação mais importante da Editora Abril, e que sempre teve um peso político importante desde os tempos da ditadura militar. Como muitos sabem, a posição da Veja sempre foi de defesa da livre iniciativa, da economia de mercado, do capital produtivo, do Estado mínimo, quer dizer, da mínima interferência, da mínima regulação do governo em setores estratégicos da economia. São valores que a Veja e o Grupo Abril sempre defenderam, mas que nos últimos 15 anos passaram a defender de uma maneira meio canônica, meio dogmática. Eles colocam esses valores como valores únicos e inquestionáveis, sem pesar os prós e os contras de uma sociedade sem o guarda-chuva do Estado. E há outros valores ideológicos embutidos aí, alguns até bem explícitos. A revista Veja hoje representa a elite econômica do país, representa os valores defendidos também por boa parte da classe média alta do país, a classe média conservadora, uma minoria, uma elite que vive num mundo à parte, distante da realidade árdua vivida pela maior parte da população brasileira. É uma elite que tem uma aversão a pobres, aversão a movimentos sociais, aversão a qualquer tipo de ruptura do status quo. É gente com valores e pensamentos distantes da realidade nacional. Gente que idolatra e cultua o modo de vida norte-americano e que acredita que o exemplo dos Estados Unidos, o paradigma do capitalismo americano, é uma espécie de panaceia que pode resolver todos os problemas do mundo. Até aí, nada demais. O problema, na verdade, é que a Veja evidencia esse pensamento único neoliberal, esse libelo pró-capitalismo, em matérias que cobrem assuntos factuais. Em outras palavras, a Veja não informa, ela não dá simplesmente a notícia. A Veja quer, de uma maneira até agressiva às vezes, dizer como o leitor deve interpretar a notícia. Mais do que relatar os fatos, a revista Veja quer que o leitor pense que nem ela. Você pode pegar um texto da Veja e tentar analisar cada parágrafo da matéria. Você vai ver que quase sempre há um discurso com forte carga ideológica embutido nas entrelinhas, nas ironias e na acidez do texto. É algo realmente muito nefasto, pois eles não separam o que é notícia, o que é fato, do que é opinião. Eles misturam tudo. Só para fazer um contraponto, a gente tem, por exemplo, o jornal O Estado de São Paulo, o Estadão, que também sempre teve um viés conservador, defendendo os interesses da elite quatrocentona paulistana, os interesses dos industriais da Fiesp, mas que sempre fez um jornalismo de primeira linha, até porque eles separam a notícia, as matérias factuais, das análises de opinião. Várias vezes, aliás, o Estadão foi bastante duro com o governo e com a própria pessoa do presidente Lula. Eles deixam transparecer toda a resistência que os setores conservadores sempre tiveram com a ideia de ter um operário no poder. Mas eles deixam essa opinião exclusivamente nos editoriais, nas sessões e retrancas de opinião. É diferente da Veja. A Veja faz o que eu chamaria de um jornalismo panfletário. Ela tenta instruir ideologicamente o seu leitor, de forma com que ele passe a concordar unicamente com os valores defendidos pela revista. E que são valores questionáveis. Eu não vou ficar aqui fazendo uma defesa exacerbada da esquerda, por exemplo. Até porque a esquerda brasileira muitas vezes comete erros graves, erros primários, como a gente está vendo agora com essa crise do PT. Mas entre alguns valores defendidos pela esquerda, com os quais eu sempre concordei, estão a busca pela justiça social, programas de inclusão social, apoio do Estado a cidadãos desassistidos, intervenção e regulação estatal em setores estratégicos da economia. São valores que eu sempre entendi como benéficos para a sociedade em geral, para não deixar que apenas o poder econômico sobreponha seus interesses sobre o interesse comum da nação. E todos esses valores são sistematicamente combatidos pela Veja. A ideologia da Veja é totalmente contrária ao estabelecimento de uma sociedade igualmente justa e avançada socialmente. A Veja defende a permanência dos privilégios da elite, defende os interesses do empresariado, dos banqueiros, dos investidores do mercado de capital. Defende o status quo. O engraçado é que a trajetória da revista Veja ao longo da história recente do Brasil nem sempre evidenciou isso. Houve alguns momentos, aliás, que a Veja tinha um viés mais vanguardista. A Veja foi muito combativa durante os primeiros anos da ditadura militar, quando tinha o jornalista Mino Carta na direção da revista. Depois se alinhou ao governo Figueiredo, num primeiro momento, porque tinha esperança de conseguir algumas benesses, como por exemplo a concessão de uma rede de televisão, o que acabou não acontecendo. Em seguida, deu amplo apoio e divulgação à campanha das diretas já, pois viu que o modelo político e econômico instituído pelos militares estava ruindo. Foi bastante crítica em relação ao governo Sarney, e nisso ela alternou bons e maus momentos, até embarcar na aventura do caçador de Marajás, Fernando Collor de Mello. A Veja foi uma das principais artífices da candidatura Collor, com uma reportagem de capa, fez o governador de Alagoas ser conhecido nacionalmente, e depois apoiou explicitamente a candidatura de Collor, refletindo aí o medo da elite de ter um presidente de esquerda no poder, já que Lula e Brizola eram os grandes favoritos nas eleições de 1989. Uma vez eleito Collor, a Veja num primeiro momento apoiou até meio cegamente os primeiros meses do governo. Mas quando viu que o modelo neoliberal estava correndo um sério risco, já que a imagem desse modelo estaria atrelada à imagem de falta de ética e da corrupção do governo Collor, a Veja deu um jeito de rapidinho se desvencilhar de Collor. E, meio sem querer, acabou prestando um grande serviço à nação quando publicou uma série de reportagens com denúncias que acabaram culminando o impeachment de Collor em 1992. Com a queda de Collor, a Veja atingiu o ápice da acidez e da arrogância em suas matérias. Passou a fustigar incessantemente o governo Itamar Franco. E só quietou o facho quando o Itamar colocou Fernando Henrique Cardoso no Ministério da Fazenda. Esse aí se tornou o grande queridinho da revista Veja, e da mídia como um todo. A fala mansa e o sorriso nos lábios neoliberais de FHC hipnotizaram a mídia. E quase toda a mídia passou a endeusar Fernando Henrique Cardoso. O Estadão, a Globo, a Folha, a TV Record e principalmente a revista Veja. Se você pegar e analisar as diversas edições da Veja nesses 8 anos de governo FHC, em quase todas elas prevalece o tom laudatório, o tom de aplauso e de apoio às privatizações, à abertura do mercado internacional e às reformas neoliberais do governo tucano. A Veja tornou-se meio que um diário oficial do PSDB. Só se lia notícias a favor do governo, defendendo o governo e fustigando a oposição. Mesmo nos momentos de crise, e foram vários momentos de crise no governo FHC, a Veja sempre dava um jeito de atenuar. O problema era sempre com os outros. As crises na economia, recessão, desemprego, eram sempre causadas por fatores externos, nunca pelo governo FHC. E, assim, a Veja tornou-se um veículo tucano por excelência, refletindo o posicionamento dos donos da Editora Abril, a família Tívita. Tanto que a Editora Abril aparece na prestação de contas do TSE como uma das principais doadoras para a campanha de José Serra, em 2002. A editora que publica a Veja, portanto, financiou a campanha tucana à presidência. E, como era de se esperar, tornou-se um dos principais veículos de comunicação a fazer oposição explícita ao governo do PT. O que se vê por parte da Veja nesses 3 anos de governo Lula, e mais especificamente nesses 4 meses de crise política, é o que muita gente vem chamando apropriadamente de um jornalismo de esgoto. Embora tenha tido alguns momentos pontuais de bom jornalismo, a revelação do empréstimo feito por Marcos Valério ao PT e a história do mensalinho do Severino Cavalcantes, a Veja, pelo conjunto da obra, tem sido execrável. A Veja não tem o menor pudor de apresentar acusações sem provas, em alguns casos realmente pela aquela ânsia que eu já falei de dar o furo antes do concorrente. Em outros casos, por pura maldade, para provocar o governo, para jogar a opinião pública contra o governo. Algumas capas e reportagens da Veja são mais puro exemplo de mau gosto. E, o que é pior, são exemplos nítidos de manipulação da notícia e da opinião pública. Basta ver a analogia que tem sido feita entre as capas atuais da Veja e as capas da Veja de 1992, durante a crise do governo Collor. A Veja tenta a todo custo equiparar Lula a Collor, muito embora a opinião pública já tenha dado mostras de que sabe que os presidentes e as respectivas crises são bem diferentes. E, com a dinâmica dos acontecimentos, a gente percebe que a Veja não tem mais o fôlego e a credibilidade que tinha há 13 anos atrás. E é patético ver como a tática da Veja se assemelha à tática política utilizada pelo PSDB e pelo PFL. Eles tentaram vender a ideia de impeachment do Lula. Não deu certo. Tentaram atingir o Antônio Palocci. Não deu certo. Viram que para derrubar Lula era preciso primeiro se livrar do encosto chamado Severino Cavalcante. Tá aí o Severino sendo degolado. Eles vão fazer de tudo para encurralar o presidente Lula novamente, até conseguir que ele desista da reeleição. As outras revistas semanais não ficam atrás. A Época e a Isto É várias vezes se utilizaram dos mesmos expedientes da Veja: manipular, acusar sem provas e carregar os textos com matizes ideológicos. No reverso da medalha está uma outra revista, menor, mas bem influente, a Carta Capital, comandada pelo Mino Carta, que já foi editor da Veja. A Carta Capital faz o oposto da Veja. Foi bastante combativa durante o governo FHC, denunciou vários esquemas e escândalos envolvendo banqueiros, privatizações, mas não tem demonstrado a mesma combatividade agora em relação ao governo Lula. A Carta Capital, aliás, tem sido um dos poucos veículos a assumir a defesa do presidente Lula, tentando desvencilhar a imagem do governo da imagem de corrupção do Partido dos Trabalhadores. É algo que a Folha de São Paulo, no meu entender, também faz, meio que implicitamente. A Folha, que fique bem claro, não tem nada a favor de Lula. Tanto que foi a Folha que publicou a denúncia do Roberto Jefferson sobre o Mensalão. Aliás, embora a Veja se vanglorie de ter dado início à crise com a gravação do flagrante de pagamento de propina dos Correios, na verdade a crise começou mesmo foi com a entrevista de Roberto Jefferson à Folha de São Paulo, duas semanas depois. Acho que a posição da Folha de São Paulo tem sido mais em defesa da política econômica, em defesa da estabilidade monetária, em defesa até do Antônio Palocci. Por várias vezes a Folha defendeu a blindagem de Palocci, e a melhor maneira que eles encontraram foi de focar a crise mais no Congresso e no Partido dos Trabalhadores. Bom, acho que já me estendi demais. Tinha muita coisa para falar sobre esse assunto, mas se for falar, o podcast vai durar mais de uma hora. Eu só queria recomendar um site muito bom chamado Observatório da Imprensa, comandado aí pelo Alberto Diniz e sua equipe, que fazem uma análise minuciosa do comportamento da mídia e do jogo de interesses existente entre os meios de comunicação e os poderosos de plantão. Acessem lá, observatorio.ig.com.br. Para quem se interessa sobre a relação entre a imprensa e o poder, é um prato cheio. A gente fica por aqui. Convido a todos mais uma vez a participar da nossa comunidade no Orkut. O link está lá no nosso site, alexandresena.jor.br/podcasts.html. E, para quem quiser me mandar um e-mail ou um recado em áudio, o endereço é alexandresena@gmail.com. Um forte abraço e até a próxima! Podcasts do Alexandre Sena. www.alexandresena.jor.br/podcasts.html.